Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Panorama Agrícola para 17 de junho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é sexta-feira de lua cheia, 17 de junho. Este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: pense rápido, fale devagar. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, o destaque é o boletim do Santa Catarina Rural, que fala sobre educação ambiental. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Com o frio, procure andar bem agasalhado e evite os locais fechados com muita gente. Permita que o ar, mesmo frio, circule no ambiente onde você está. Esta é uma boa dica para evitar as gripes. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A EPAGRE montou um programa de educação sanitária com palestras de conscientização em escolas de São Joaquim. Nas palestras são abordados temas de prevenção a doenças, como sintomas sugestivos, riscos de propagação de moléstias por meio de esgotos a céu aberto e a importância da qualidade da água, também cuidados com a aquisição de carnes, observação correta do modo de se alimentar os animais de estimação e higiene com esses animais, como atenção à medicação com vermífugos. Esse programa de educação sanitária tem beneficiado escolas de São Joaquim e também de Urubici. O projeto de horta escolar da EPAGRE tem dado bons resultados em escolas rurais. Em Abelardo Luz, no Oeste, alunos da escola Ernesto Cirino estão sendo beneficiados por uma nova prática pedagógica na área de educação ambiental com a horta escolar. A escola fica no distrito de Araçá e atende a 250 crianças de 3 assentamentos de reforma agrária de mais 10 comunidades. Na horta escolar, com a ajuda de técnicos da EPAGRE, os alunos plantam e cultivam verduras, mandioca e legumes e também temperos e mudas de plantas medicinais. Já em Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte, a EPAGRE, em parceria com a Secretaria de Agricultura do município, desenvolve também a horta escolar. O trabalho está sendo realizado com aulas práticas programadas com o extensionista da EPAGRE, Tarciso Trapp. No Núcleo Escolar Municipal José Szymborski, na localidade de Tirafogo, em Bela Vista do Toldo, a EPAGRE ajuda também na atividade de compostagem, a transformação da palha, esterco e cascas de frutas e verduras em composto orgânico, que serve de adubo para a horta escolar. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Na entrevista de hoje, conversamos com Bernadette Panseri, que é a responsável pela educação ambiental dentro desse programa importante de governo Santa Catarina Rural. Quais são as ações previstas, Bernadette Panseri, no Santa Catarina Rural? Então, dentro do SC Rural, nós temos algumas ações... tanto com famílias rurais indígenas como com escolas, no aspecto da educação ambiental, ligado à parte de saneamento ambiental, Vamos ter uma ação muito significativa ligada à parte de produção de alimentos para o autoabastecimento, buscando com essa ação fazer um trabalho de resgate dos alimentos, das sementes, das mudas, dos alimentos tradicionais e locais da população rural. Alimentos que são essenciais e que muitas vezes estamos esquecendo porque estamos usando alimentos industrializados. Então, a educação ambiental vem com esse trabalho justamente no sentido de resgatar valores, resgatar cultura e o olhar da agricultura familiar e, principalmente, a gente com isso estarmos trabalhando com uma alimentação saudável, do alimento produzido lá, tanto para as crianças das escolas, resgatando sementes, mudas, enxergando como a produção de alimentos como algo realmente de extrema importância para a qualidade de vida das pessoas e do ambiente, porque estaríamos, então, resgatando variedades que podem estar sendo perdidas e estaríamos, inclusive, aumentando a biodiversidade daquele local. Então, essa é uma ação bem significativa com famílias rurais, indígenas e escolas. Há previsão de cursos também, capacitações, junto a escolares, a jovens? Sim, nós temos daí, para as ações que vão estar sendo desenvolvidas, as pessoas vão estar participando de viagens educativas para conhecer o que outros estão fazendo, como estão fazendo, conhecer paisagens, conhecer como se pode melhorar o aspecto da proteção ambiental dos ecossistemas, e também conhecer a parte cultural de outros locais, que estamos trabalhando fortemente com valorizar a identidade da agricultura familiar. Ou seja, o jovem, a criança, o agricultor, perceber o valor que tem essa atividade, né? E estamos fazendo cursos, oficinas, seminários, encontros. Então, é uma metodologia que estamos buscando muito dinâmica, com vivências, com troca de experiências, com o resgate do saber local, com a cultura local e introduzindo junto todo o conhecimento científico ligado àquelas questões que estamos trabalhando, para que a gente possa fazer essa troca de saberes mesmo, né? Que o agricultor vai aprender com, digamos, o conhecimento técnico e os técnicos vão aprender com o conhecimento dos agricultores. Essa é a ótica do trabalho da educação ambiental. Perfeito. Na prática, esse processo todo já foi deflagrado? Já começou? Então, já começamos de forma ainda muito, a gente poderia dizer assim, tímida, não no sentido do acanhamento, mas tímido porque o SC Rural, ele iniciou as atividades praticamente agora, né? Então, estamos ainda num processo de discutir com os técnicos, melhorar essa compreensão do trabalho todo com os técnicos, para que isso fique mais fluido com as comunidades. Mas já começamos com viagens educativas, já começamos com encontros de mulheres, encontro de jovens, encontro com agricultores. Iniciamos, já deflagramos já o trabalho com escolas, onde vamos ter o Prêmio Pago Escola Ecologia, vamos ter projetos com escolas, vamos ter unidades de referência educativa com escolas e famílias ligada à parte de produção de alimentos, ligada à parte de saneamento e à parte de energias alternativas e bioconstruções, que é justamente para a gente resgatar a qualidade de vida, mas com um sentido de todo sustentável mesmo, né? Então, onde a gente pode usar energia solar, vamos usar energia solar para aquecer a água, para termos uma água quentinha para o chuveiro, de uma maneira sustentável. Vamos estar trabalhando com aquecedores, aquecer a água a partir do fogão a lenha, porque agora no inverno as pessoas precisam do fogão a lenha, porque é uma forma de aquecer. Então, a partir desse uso do fogão a lenha, vamos estar implementando também o que a gente chama de trocadores de calor, que é aquecer a água para o banho e para a torneira com a energia que sai do fogão, que já está sendo queimada a lenha. Então, todas essas atividades ligadas ainda com o aspecto da sensibilização, do olhar voltado à questão cultural e os aspectos lúdicos. Então, o resgate dos folguedos, das brincadeiras, do lazer, de uma forma cooperativa, de uma forma de trocas, né? e de fortalecer as relações sociais nas comunidades. Então, as pessoas compreenderem que mesmo numa época de avanço tecnológico, de internet, que é importante chegar nas comunidades rurais, mas que a troca, o encontro, as relações sociais são as fundamentais. Muito bom. Bernadette Panseri, da IPAGRE, responsável pela educação ambiental dentro do programa Santa Catarina Rural. Muito obrigado pelas suas informações. Nós é que agradecemos essa oportunidade. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Cuidar da saúde por meio da alimentação é muito mais prazeroso do que tomar remédio, não é mesmo? Tem quem não goste do alho, por ele ter sabor forte e picante. Mas a maioria das pessoas apreciam o alho e usam como condimento no preparo de vários pratos. Popular e acessível, o alho traz vários benefícios à saúde. Tem compostos bactericidas e é antigripal e expectorante. Os flavonoides contidos no alho combatem o envelhecimento. O alho reduz o colesterol, ajuda a regular a pressão, a combater doenças do coração e infecções. Até o próximo Alimento e Companhia. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.